Essa menina é selvagem, gostar de sacanagem. Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa. Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo. É tudo no esquema. Só botada em tchau da play, só botada em tchau da play. Só botada gostosa. Só botada em tchau, é só botada em tchau. Só botada, botada, botada, botada, botada, botada. Só botada em tchau da play, só botada em tchau. Wendel, só botada gostosa. Só botada em tchau, só botada em tchau. Só botada em tchau, você. Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem. Hoje ela tá parada, quer me levar pra casa. Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo. É tudo no esquema, o negócio é proibido. Só botada em tchau da play, só botada em tchau da play. Vai lá. Só botada em tchau, vai, vai. Só botada em tchau. Só botada, botada, botada, botada, botada, botada. Só botada em tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. É só botada daquele jeito lá de Jequié. É só botada em tchau. Mr. King, dá um play, tio. Dá um play, tio. Dá um play, tio. Portal do Arrocha. Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem. Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa. Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo. É tudo no esquema. Só botada e tchau, só botada e tchau. Só botada Kaique, violenta, gostosa nela. É só botada e tchau, só botada e tchau. É só botada, botada, botada, botada e vai, vai. Só botada e tchau, é só botada e tchau. É só botada, botada, gostosa. Só botada e tchau, só botada e tchau.